Paz do Senhor. Olha, aqueles gols não foram só um chutão, foi um passe, foi um chute certeiro. É interessante que os jogadores, quando chutam ou quando passam a bola, eu creio que eles acreditam que ela vai chegar no destino para o qual eles lançaram. O chutão é aquele chute que você dá sem saber para onde vai, apenas chutou. Mas se ficar só olhando e pensando e não chutar a bola, ela não faz o gol, não agrada o técnico, a galera, os brasileiros. Igual a fé, a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem por ouvir aquilo que Deus fala, coloca no seu coração e aí você coloca para fora. Porque a palavra de Deus não volta vazia, ela vem e faz aquilo que lhe agrada. Então se você tem uma palavra de Deus, não fique só com ela. Tenha um passo de fé, fale essa palavra de Deus, porque ela vai chegar no alvo para o qual ela foi enviada. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.